Bolsonaro. Já em solo carioca, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou sobre a Conferência do Clima que acontece em Baku, no Azerbaijão. O fracasso não é uma opção. O resultado bem-sucedido da COP29 ainda está ao alcance, mas exigirá liderança e compromisso, principalmente dos países do Rio Grande. Em que se comprometam e promovam um imposto aos suprimidos. E dois projetos emblemáticos da presidência brasileira de 2020. Os quatro times rebaixados para a Série C. O América de Goiás já está no final. Essas três vitórias de acesso à Série A no ano que vem. Não foram bons, e o time tá realmente em queda livre. O momento técnico do Galo é muito ruim. Conta própria, a própria presidência do Vasco que está tomando de conta do Vasco nesse momento, mas o O presidente Pedrinho diz que ainda quer vender a SAF vascaína, né? Está procurando um investidor, mas a situação é complicada porque a 77 Partners agora é investigada oficialmente, criminalmente, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É ela que briga com o Vasco para retomar a SAF do Vasco. O Vasco ganhou nesse momento na justiça, via justiça, o controle da SAF, mas a 777, que agora está encrencada judicialmente nos Estados Unidos, revê o controle da SAF vascaína. Vamos falar também do Quintal Esportivo hoje sobre o Flamengo. Flamengo que prepara um plano aí para decolar de vez com o Charlie Alcaraz. Segundo clube. Boa noite para você, boa tarde para você que nos acompanha pela TV Jornal, canal 20.1. Boa tarde para você que também que nos acompanha pela Rádio Jornal, FM 90,3, todos os dias, Quintal Esportivo no rádio e na TV. Grande abraço para os nossos amigos motoristas de aplicativos, taxistas, motoristas de coletivos, todos dando uma carona ao velho e bom Quintal Esportivo, trazendo até vocês, passageiros e motoristas, as informações mais quentes do planeta bola. Bom, e este programa é o programa de esportes mais democrático do Brasil, porque todo dia a gente faz programa aqui do começo ao fim com a sua participação, com a sua opinião e com a sua corneta também. Então já está na sua telinha o nosso WhatsApp para você interagir com a gente, 2107-3003, 2107-3003, é o zap do que é. Você diz seu nome, a sua cidade ou bairro de onde está falando, interage ao vivaço no Quintal Esportivo. Bora começar falando da Série B do Campeonato Brasileiro, já estão definidos, inclusive, os quatro rebaixados para a Série C, né? A Ponte Preta de São Paulo, Ituano também de São Paulo, Brusque de Santa Catarina e o Guarani de Campinas, São Paulo, foram os quatro times rebaixados para a Série C. Vão jogar a Série C. A briga agora, gente, é pela parte de cima da tabela. O Santos é o campeão, não será mais alcançado por ninguém, campeão. O Mirassol, o Novo Horizontino e o Sport fecham o G4, né? Mirassol 64 pontos, Novo Horizontino também 64 e o Sport com 63. Aí a briga tá boa porque logo na sequência, com chances ainda, tem o quinto colocado que é o Ceará, 60 pontos, que joga hoje, pode ir a 63, joga em casa contra o América Mineiro e tomado do Sport a quarta posição. Goiás tem 60 pontos, também tem chances de classificação, né? Vai depender aí dos outros resultados, né? Não depende mais só dele. E nem o Ceará, nem o Sport também depende só dele. Porque se o Ceará hoje for a 63 pontos, ultrapassa o Sport e joga por uma vitória simples na última rodada. Falta apenas uma rodada. Vamos ver então alguns dos jogos deste fim de semana. Pela 37ª, penúltima rodada da Série B, a gente começa com o duelo dos rebaixados, né? O Brusque encarou e venceu o Guarani. Dois times já rebaixados. Vamos aos gols do jogo entre Brusque e Guarani nesse final de semana. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Rodolfo Potiguar. Ele chuta aí para fazer 1-0 para o time do Brusque. Mais uma vez no replay, o chute de fora da área do Rodolfo Potiguar no canto. Depois o Diego Matias amplia para o Brusque. O jogo lá em Santa Catarina está aí 2-0 para o Brusque. E já no finalzinho, o Léo Porfírio, sei lá o nome de jogador, hein, Roberto? Você que conhece muito, Léo Porfírio, que é garoto da base, fez o gol da equipe do Guarani. Bateu aí para fazer o gol de honra do Bugre, 2-1 para o Brusque, placar final. Duas equipes rebaixadas. Aliás, Roberto, nós temos aqui, entre os rebaixados, né? Além desses dois, Brusque e Guarani, o Ituano e a Ponte Preta. Chama a atenção porque três times de São Paulo, do todo poderoso estado de São Paulo, caíram para a Série C. Boa tarde, Roberto Braga. Boa tarde, Francisco Loureiro, ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Jornal Meio Norte. Caíram três de São Paulo, mas pode subir três, né? Aliás, um já está garantido, pode subir mais dois, né? Pode subir três no final das contas, exatamente. Um já está garantido, pode subir mais dois, que é o Novo Horizontino e o Mirassol. Agora, sabe o que chama mais atenção ainda? E toda a imprensa esportiva ontem comentando, de forma triste e melancólica, Ponte Preta e Guarani, na Série C. Dois times tradicionalíssimos, né? É impressionante. Aliás, como a cidade de Campinas deve estar triste, né? Porque os dois rivais caem para a Série C, abraçados, que coisa, né? Ponte Preta e Guarani, dois times do interior de São Paulo, fortíssimos, tradicionalíssimos no futebol brasileiro, caindo juntos para a Série C. Isso foi o que mais eu vi, Francisco, ontem, que eu assisto muito o jornalismo esportivo do Brasil inteiro, né? E repercutiu muito, a gente observava o semblante e a tristeza da maioria dos comentaristas quando falavam, gente, a Macaca e o Guarani na Macaca Série C. E o Bugre na Série C, como é que pode isso? É isso mesmo, tá na terceira divisão, tem que juntar os cacos, recompor-se para poder voltar à elite do futebol, né? Primeiro e aí tem que voltar para a Série B, né? É, exatamente. Tem que subir uma ladeira, zona bem íngreme, né? Mas o campeonato é interessante, né? Embaixo já está definido, né? Já tem os quatro rebaixados. E a briga interessante está em cima por quê? Porque o Sport, engraçado, o Sport está no G4, mas não depende de si. E o Ceará está fora do G4. E depende só dele. É como o Ceará, é que são os números, né? O Ceará vai cumprir um jogo aí, vai ser a última jogada da 37ª rodada. Exatamente. Joga hoje, 9:30 da noite. Eu não vou perder esse jogo, né? É tarde, não gosto de jogo nesse horário. 9:45. Estaremos lá, 9:45 ou 9:30? 9:45 o jogo. 9:45. Vou conferir bem aqui, só aí, pra gente tirar dúvida. Pra eu deixar você mais triste ainda, viu? 9:45. Que horror. 15 minutos a mais. Assim. Terrível. Não, mas é o Vozão, vale a pena. Vale a pena. Nós estamos aí brigando pelo acesso. Eu tô torcendo pro Vozão. Bom, vamos ver como é que foi Chapecoense e Curitiba. Chape definitivamente escapa do rebaixamento, segue na Série B do ano que vem. O jogo lá em casa, né, em Chapecó, venceu o Coxa. Coxa não tinha mais vontade de nada, né? O time já estava livre do rebaixamento, também não brigava mais pelo acesso. Não esboçou, assim, tanta reação. Vamos, então, aos gols do jogo, que começou com o Coxa saindo na frente nessa cobrança de pênalti do Josué. Josué vai para a bola aí, o Coxa de camisas brancas, bate no cantinho, goleiro no canto, bola no outro, 1-0 para o Coxa. Aí tivemos mais uma vez no replay o gol do Josué de pênalti. Depois, no segundo tempo, o cruzamento na área e o Perotti de cabeça, cabeçada golaço, bonita, né, rapaz, cabeceou com estilo, faz 1-1, deixa tudo igual, Chapecoense e Coxa. Mais uma vez para você no replay, o gol do Perotti de cabeça, deixando 1-1. E aí no segundo tempo ainda, né, no final, nós tivemos a virada da Chape, nesse chute aí do Tarek, que desvia na zaga do Coxa e morre no fundo do barbante. Chape 2, Coritiba 1, e a Chape fica na Série B no ano que vem. Rapidamente, sem perder tempo, vamos falar de um outro jogo muito importante, que é time... O Coritiba, que o treinador é o Jorginho, né? O tetracampeão Jorginho, isso, lateral direito. Vamos falar do jogo da Ponte Preta, pra gente debater um pouco mais, que esse jogo aí ainda tem time em disputa, né? Pela vaga na elite do futebol brasileiro. Tô falando do Sport. Sport que vinha de 3 jogos sem vencer, meio desacreditado já, e a Ponte desesperada, foi jogar lá no Moisés Lucarelli, estádio da Ponte, da Macaca, em Campinas, na penúltima rodada, e venceu. Venceu não, atropelou a Ponte, derrubou a Ponte, Roberto. 4-0 os gols do Leão. Vamos na tela para os gols do Leão, que abriu o placar com o Christian Barleta. Bate cruzado entre as pernas do goleiro, né? Chute forte, faz 1-0 para o Leão Pernambucano, né? Recebe na frente, invade a área o Christian Barleta e bate firme com o pé canhoto entre as pernas do goleiro. Já estamos no segundo gol do Sport, marcado por Fabrício Domingues. Está aí o cruzamento na área e o Domingues desvia no cantinho para fazer Ponte Preta 0, Sport 2. Mas tinha mais, e o Sport estava com fome de gol, né? 3 jogos sem vencer, fez logo 4 nesse jogo aí, mostrando que acordou, né, na briga pelo acesso à Série A. Cobrança de escanteio. E o Rafael Thierry completa para o fundo da rede depois de receber o passe de cabeça. O Rafael Thierry manda para a rede, faz 3-0 para o Sport. E agora já estamos vendo o último gol do jogo, o quarto do Leão Pernambucano. Cruzamento na área, subiu bonito Fabinho de cabeça e mandou para o fundo da rede. Ponte Preta 0, Sport 4. Lucas Braz, na sua opinião, o Sport que voltou para o G4 depois desse resultado, depois dessa goleada em cima da Ponte Preta, mas está agora dependendo de tropeços dos 3 times que brigam junto com o Sport pelas 3 vagas. Para mim são 3, aliás, são 3 equipes, aliás, 4 equipes brigando por 2 vagas, por 3 vagas, né? Um vai sobrar nessa história aí. Boa tarde, Lucas Braz. Boa tarde, Francinito. Boa tarde, Roberto Braga. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV e Rádio Jornal. Francinito, o Sport fez o que não fazia 3 jogos. A última vitória do Sport no campeonato tinha sido justamente por 4 gols de diferença contra o Guarani. E foi justamente o Sport que afundou praticamente a Ponte Preta. A Ponte Preta vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer, consegue um resultado importante, vai pro tudo ou nada na última rodada dentro de casa. Penúltimo, com o Santos. Né? Última rodada, a última contra o Santos. O Sport. Ah, o Sport, né? É o último. Ah, sim, Sport. Tranquilo, o Sport já vai pra última rodada com o Santos. Santos já campeão. Já campeão, já classificado. Só que tem um porém. O destaque do Sport na Série B, várias vezes você já destacou, que é o Lucas Lima, o meia Lucas Lima, veterano. Na passagem, né, por Palmeiras e Santos, ele só pode jogar caso o Sport faça o Pix de R$500 mil para o Santos. Da mesma maneira que o Gustosa do Flamengo teve que ser pago R$500 mil do Corinthians para o Flamengo, o Sport tem que pagar R$500 mil para ter o Lucas Lima nesse jogo. Eu tão acho que decisivo. Não vai pagar, não. Os times estão tudo com a corda no pescoço, meu amigo. Mas e é um jogador coisa, que faz, né, toda a diferença também. O Sport tem aí talvez a certeza de que o Santos não vai esboçar tanta reação assim, né? O Santos vem de derrota em casa pro CRB, já é campeão. Tem nego aí jogando com ritmo de férias já. Estão, né, fazendo outro planejamento. Não estão mais nem pensando em Série B. Já ganharam, já fizeram, a CBF já fez até o Pix pro Santos, já campeão da Série B. Já adiantou pra eles começarem o planejamento. O problema do Sport, Roberto, é que mesmo que vença o último jogo em casa contra o Santos, eu acho que vence, não depende mais só dele para garantir o acesso. Vai ter que torcer para tropeço ou do Mirassol, ou do Novo Horizontino, ou do próprio Ceará. Olha, a briga para mim aí é Ceará, é o Ceará Esporte, porque eu acho que o Novo Horizontino e o Mirassol vão conseguir sim o acesso. Agora, o detalhe. O Novo Horizontino, Roberto, não tem um jogo fácil. Não é só fácil. Só pra gente ficar aqui, atualizar o nosso telespectador, o nosso ouvinte. O Novo Horizontino, que é um dos times que brigam pelo acesso, joga fora de casa com o Goiás embalado com 60 pontos, ainda com as chances matemáticas de classificação, né? Então, aliás, não tem mais chance. Tem chance ainda, sim, tem chance. Tem chances. Que golear, né? Tem que golear e torcer pelo tropeço do Goiás vem de goleada fora de casa contra a equipe do Amazonas. É bem remoto, mas e tem. E o Mirassol tem um jogo mais fácil, né? Joga em casa, diferente do Novo Horizontino, joga em casa o Mirassol contra a Chapecoense. Chapecoense que também já está mantida na Série B no ano que vem. Tá tranquilaça, até um joga empate, sem pressão. Até um empate leva o Mirassol também. O empate leva os dois, tanto o Novo Horizontino quanto o Mirassol. Jogam pelo empate. A briga bonita mesmo é o Ceará. E o Ceará que tem 2 jogos, né? Enfrenta hoje o América Mineiro e pega o Guarani. Só um detalhe. Opa. O empate não classificam nem Mirassol e nem Novo Horizontino. Detalhe Porque os dois times, Sport e Ceará, caso o Ceará vença hoje, e vençam também o último jogo, a última rodada, iriam a 66, ultrapassariam Novo Horizontino e Mirassol em caso das duas equipes empatarem nessa última rodada. Verdade, verdade. Me equivoquei aqui na contagem. Vamos especificar aqui no Ceará, focar no Ceará, que joga hoje. É, ele tem o quê? 60 pontos, né? Vencendo isso, hoje, o 63, ele já toma o lugar, porque ele tem uma vitória a mais. Isso, ultrapassaria, né? O Sport. Já toma o lugar do Sport. O mesmo número de pontos, só que com a vitória a mais. Exatamente. O Sport faz o jogo final em casa contra o Santos, mas o Guarani, o Ceará é fora de casa, mas contra o último colocado, que o Guarani já é rebaixado. Ou seja, vamos supor que o Ceará aí e o Sport vençam seus jogos, que é o que é o mais provável de acontecer pelos seus adversários. Uhum. Agora, a decisão, né, a vaga sairá do confronto Goiás e Novo Horizontino, que não é um jogo fácil para o Novo Horizontino, fora de casa, e sai também do outro jogo Mirassol Chapecoense. Então, eu acho que tudo pode acontecer, não dá para a gente cravar nada. Quem tem mais chances para mim de ficar fora aí nesse momento, eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, é o Novo Horizontino, 64 pontos. O Sport pode ir a 66, o Novo Horizontino, se empatar, vai a 65, o Ceará, se ganhar os dois últimos jogos, o de hoje e do domingo que vem, também vai a 66. Aí, neste caso, o Novo Horizontino ficaria fora. O que é que vocês acham? Eu acho que pode dar dois nordestinos na Série A no ano que vem. Sport e Ceará, tem tudo para acontecer. Rapidamente, Francinito, só para a questão de critério de desempate na parte de cima do G4, o Mirassol, Novo Horizontino e Sport têm a mesma quantidade de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Só para a gente também a questão de especulação bem rápida. Caso o Sport não vença na última rodada, empate com o Santos, um exemplo, vá 64, mas ou o Mirassol ou o Novo Horizontino não vence as suas partidas, o Sport pode sim garantir a vaga, por conta que o Sport tem um saldo de gols melhor. O Sport tem 19 de saldo, então eles precisariam realmente tirar esse saldo de gols, caso eles não... essa parte de critério de desempate, o Sport está melhor. E do lado aí, entre Novo Horizontino e Mirassol, Mirassol é um time que está muito mais embalado, está muito mais encorpado nessa reta final de Série B. O Novo Horizontino tem tropeçado em momentos decisivos, então eu acredito que eu corroboro com a sua informação. Para mim, sobe Santos e Mirassol, Sport e Ceará. Dois nordestinos. Tomara que isso se concretize, né? Realmente seria interessante demais para a região Nordeste. Lembrando que caiu três paulistas e não precisa subir três paulistas, só dois já tá bom demais. Um já foi campeão, que foi o Santos. Falando em Santos, a gente vai depois do intervalo destacar o Peixe, porque o Peixe demitiu o treinador, tá falando em Neymar. E aí a gente vai repercutir a situação do Santos depois do intervalo, e tem também as notícias do Galo Mineiro depois do intervalo aqui no Quintal Esportivo. Segura aí, a gente volta já. São só dois minutinhos, tem também o WhatsApp e ainda hoje vamos atualizar vocês sobre tudo que está rolando no Clube Regatas Flamengo. Gabigol segue afastado, tem um plano aí do Felipe Luiz para o Charly Alcaraz, o argentino meio atacante Charly Alcaraz, muito interessante. A gente vai detalhar esse plano do Felipe Luiz para o Alcaraz e vamos falar também sobre o mercado da bola do Mengão. Segura aí que a gente volta já em dois minutinhos aqui no Quintal Esportivo. A notícia em primeiro lugar. Rádio Jornal Meio Norte FM, 90.3. Um time de jornalistas sintonizados no que acontece no Piauí, no Brasil e no mundo. Rádio Jornal Meio Norte FM, a notícia em primeiro lugar. Mega Black Friday é na Cacique Pneus. Pneus Goodyear para Uno, Celta e Palio por apenas 10 vezes de R$35,99. Pneus para Virtus, Polo e Cronos por apenas 10 vezes de R$59,99. Pneus Goodyear para Ranger e S10 por 10 vezes de R$99,99. Só até 6 de dezembro. Cacique Pneus, seu revendedor oficial Goodyear no Piauí. Ligue 86-3230-8000. Paz no trânsito começa por você. Já empreende ou quer ampliar o seu negócio? Conte com Crédito Amigo. É crédito rápido e com as menores taxas. Isso é bom pra todo mundo. Crédito Amigo é só no Banco do Nordeste. Aí eu dou valor. Crédito Amigo, Banco do Nordeste. Governo Federal. Seus funcionários demoram muito para fazer exames do trabalho e retornar para a empresa. Perdem uma manhã toda. Venha para a Climet. Fazemos todos os exames num só lugar, com rapidez e eficiência. Climet, a primeira clínica do Piauí de Medicina e Segurança do Trabalho. São 22 anos cuidando da saúde do seu colaborador. Rua Governador Raimundo Arthur de Vasconcelos, 289, Centro Sul, ao lado do Hospital São Marcos. Fone 86-999-52-4444. Horas e três minutinhos, de volta com o Quintal Esportivo, já já o noticiário do Santos. Santos vai aí tentar o Neymar, Santos demitiu o treinador Fábio Carilli, tá falando já na pré-temporada 2025, tá quente o noticiário do Peixe, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tem também as notícias do Galo e do Atlético Paranaense, logo mais na sequência as notícias do Clube de Regatas Flamengo e tem também o WhatsApp, mas antes tem recadinho aqui da Rio Maria Alimentos, empresa do Piauí que atende também muito bem parte do vizinho estado do Maranhão. Pois é, a Rio Maria Alimentos está conquistando os dois estados, já conquistou, né, o Piauí e o Maranhão, porque oferece aos donos de mercearias, mercadinhos, supermercados, produtos de excelente qualidade, muita coisa boa para o seu estabelecimento. Todo tipo de feijão, todo tipo de farinha, farinha branca, farinha amarela, pacote de 1 quilo, pacotinho menor de 0,5 quilo. Tem também milho de pipoca, flocão de milho, flocão de arroz, goma de mandioca, massa de tapioca e centenas de outros produtos de muitíssima qualidade. A Rio Maria Alimentos é do Piauí, fica aqui em Teresina, na Avenida Pote Velho, 5716, na Santa Maria da Codipe. Telefones 3226-6337. Tem também o 988-371988. Nosso site, para você ficar por dentro da empresa, conhecer detalhes sobre os produtos, sobre a empresa, www.riomarialimentos.com. Rio Maria Alimentos, do meu amigo Maurício, mais qualidade na sua mesa. O cuidado com o que fazemos cada produto e a qualidade que colocamos em cada detalhe é o que fazemos de melhor para a sua família. Os produtos Rio Maria Alimentos são sinônimos de sabor e tradição, ingredientes especiais que transformam todas as refeições em ocasiões especiais. Estamos sempre presentes e construindo momentos que deixam a vida mais saborosa com você. Rio Maria Alimentos, mais qualidade na sua mesa. Muito bem, voltamos a falar da Série B agora em destaque, o Peixe, noticiário do Santos Futebol Clube, o time do Rei Pelé. Olha, foi um dia de festa, né, esse final de semana lá na Vila Sorte, que é o novo nome do estádio do Santos, antiga Vila Belmiro. O Santos festejando o seu título, né, já era campeão, entrou em campo campeão da Série B. Rapaz, e apanhou, meu amigo, tomou de 2 do CRB, que com esse resultado, com os 2-0 em cima do Santos lá em Santos, conseguiu escapar do rebaixamento para a Série C. Os gols da partida agora na telinha, no jogo em que o time alagoano escapa do rebaixamento e de quebra faz 2-0 fora de casa contra o Santos. Saiu Labandeira. Faz o primeiro do time alagoano, camisa tradicional do CRB, vermelha, bonita camisa. CRB que fica na Série B no ano que vem, né? muito ameaçado de ser rebaixado, mas consegue se livrar com uma rodada de antecedência. Mais uma vez o gol do Labandeira, na verdade. E aí no final o Cleiton vai dar números finais ao placar, fazendo o segundo gol já no segundo tempo do CRB. Santos 0, CRB 2. Um resultado surpreendente. Torcida do Santos chiou uma barbaridade, com razão, time campeão, né? Perder assim em casa, o jogo da festa. E agora só se fala no Santos no ano que vem, né? Na próxima temporada. Ninguém fala mais em Série B, né? Só se fala em Série A em 2025, pré-temporada do ano que vem. E ontem, com esse resultado, né, do Santos, o time do Peixe optou pela demissão do técnico Fábio Carilli. Foi praticamente aí a despedida dele, né? A diretoria resolveu demitir o treinador, teve uma reunião hoje, e aí o jogo de ontem pesou muito na demissão do Carilli. Era a festa do título, e uma festa que teve muita água nesse chope aí, colocado pelo time alagoano, pelo CRB. Então, agora, neste momento, as partes, né, começam a negociar a rescisão, que sempre tem aquele entrave, porque a multa é rescisória, o Santos deve pedir para o Carilli baixar um pouco, o Carilli pode ser que top, pode ser que não, e aí vai ficar naquela negociação que às vezes se arrasta um pouco, né? Então, já está decidido que o Carilli, inclusive, não vai comandar o Santos no último jogo da Série B, né? O jogo que encerra a competição, a 38ª rodada, que é contra o Sport no domingo que vem, lá na Ilha do Retiro, em Recife. Começando pelo Roberto. Roberto, você achou justa essa demissão do Carilli? Eu acho estranho, né? O time nem terminou a competição. Um pouco de ingratidão, mas futebol tem dessas coisas, a vida tem disso, né? Às vezes você trabalha com uma pessoa que você confia, que você gosta, e de repente ele te dá uma facada nas costas, né? Acontece muito isso. No caso do Carilli, foi uma campanha muito irregular, né? Não sei se era o momento de anunciar a demissão. De qualquer forma, o Santos já começa a pensar na próxima temporada. Francinito, o Carilli nunca foi do gosto do santista, né? Porque o time do Santos, ele tem um DNA, que é o chamado DNA ofensivo, né? O Carilli da escola do Tite, né? O Carilli, todo mundo sabe, da escola do Tite. Pode perguntar para qualquer torcedor santista. E aí, o Carilli, quando foi contratado no começo da temporada, todo mundo virava a cara assim, sei não. Olha só, para você ter uma ideia, ele foi campeão. E ontem foi chuva de vaia. Fora o que mandaram ele comer tomate cru, se bem que tomate cru é até bom, né? Vai a vitamina. Aí mandaram ele comer tomate cru, suco de caju. E aí foi tudo aquilo. Ele chegou na marra, um técnico popular, na marra no final. Mas eu já vi muitas vezes esse filme, Roberto. Treinador sai pela porta dos fundos, embora com uma grande conquista, e aí o sucessor não consegue repetir o trabalho do antecessor dele. Aconteceu, por exemplo, a gente citar Dorival Júnior do Flamengo. Exatamente. Saiu em 2022 com dois títulos, colocaram lá um tal de Vitor Pereira, um português, e realmente deu no que deu, todo mundo sabe da história. Pode ser que não aconteça com o Santos, né? Mas não é garantia de que o Santos terá um time muito bem dirigido, comandado no ano que vem com a saída do Carilli. E aí só um detalhe bem rapidão para complementar, que ontem a torcida estava já fazendo todo aquele coro e dizendo Série A é obrigação, Libertadores em 2026 e por aí, né? Coisa de torcedor. Uma coisa é certa, o torcedor de time grande como o Santos ou qualquer outro gigante ainda não entendeu que a Série B de hoje não é aquela Série B de 10 anos atrás. Não é mais. O Santos foi campeão já na penúltima rodada. Antes, quando um time grande caía, era com 4, 5 rodadas para terminar, já era campeão, já era certeza de voltar. Hoje já não é mais uma garantia. Para você ver, o torcedor tem que entender isso. Agora é hora de reformular. Por quê? Porque esse time do Santos aí, pelo amor de Deus, é um time bizonho. Não dá para disputar uma Série A com esse time. Com certeza a diretoria do Santos já está fazendo todo o planejamento para a Série A. Já já a gente vai falar sobre isso. Muito Lucas Braz. Sobre a demissão do Carilli, justa a demissão ou você deixaria pelo menos o Carilli no Campeonato Paulista para saber se ele poderia ali no Campeonato Paulista, no Paulistão, mostrar que tem competência, que tem condições de comandar o time também na Série A 2025? Francinito, justíssima, não somente pelos maus resultados na Série B, Mas hoje pela manhã estava acompanhando a entrevista do presidente Marcelo Teixeira dos Santos em uma outra emissora. E ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse, olha gente, o repórter perguntou para ele, cadê ele fica? Ele que está indefinido. O repórter perguntou, depende dele ou da diretoria? Ele falou de ambos. Mas o que ele falou que pesou muito nessa Série B, não somente os maus resultados em relação ao trabalho do Carilli, mas aqueles bastidores que quando o Corinthians estava tentando a contratação do Carilli antes da chegada do Ramon Dias, o Carilli em várias entrevistas falou, olha, Corinthians está de olho em mim, Corinthians está me querendo. Então assim, ele ficou jogando para tipo, a plateia que... É, não foi ético não da parte dele. Não foi muito ético aqui da parte dele. Então eu tenho certeza que os torcedores ontem que mandaram o Carilli morar em tomate cru, comer tomate cru, não foi somente pela oscilação do Santos, que não compete só ele, mas assim, em relação à questão dos jogadores que também caíram de rendimento em alguns momentos. Mas essa parte dele ter trago à tona, de ficar se valorizando que tinha outra equipe atrás dele, isso pesou muito. Mas nessa semana a gente sabe que vai ter muita coisa para desenrolar, o Francisco vai trazer as informações, tem muita coisa para acontecer nos bastidores do Santos, mas é uma decisão corretíssima, porque você aposta no treinador, que já não vinha dando muito certo. E também não tinha esse couro da torcida de que era agradado. Então, para evitar que começasse o ano de uma maneira com a pressão maior, tá certíssimo a demissão do Carilli. Agora tem um detalhe que chamou a atenção bem rapidão, 10 segundinhos. Foi ontem, eu estava assistindo a coletiva de imprensa e deu a sensação de que ele quis blindar a diretoria. De que o problema dele não está muito bem, realmente é só a parte externa, ou seja, o torcedor. Ele falou muito bem claro, às vezes... O que você vê na mídia, na imprensa ou o torcedor reclamando não é o que a gente vive no dia a dia. Pelo menos aqui no Santos não é assim. Ou seja, ele deixou entender bem claro de que a relação com ele, com a diretoria, estava tudo muito bem. Olha, vamos ver o que disse o Otero. Há uma incerteza também sobre o futuro do Otero, venezuelano, que fez uma boa Série B, chuta muito bem, é muito bom cobrador de falta, bate muito bem falta o Otero. O venezuelano falou sobre a próxima temporada. Eu já tinha falado, para mim é um sonho, para mim, para minha família, ficar e jogar no Santos com a Série A, mas se não chegar a renovação, eu vou com dever cumprido, eu vim aqui com um objetivo pessoal de ir embora ou ficar com o Santos na Série A, ajudar o time a o acesso, e eu consegui, junto com meus companheiros, com Deus, com Deus ajudando a gente. E não sei, vamos ver. Ainda falta e tomara que chegue a renovação. Bem, agora a gente vai ouvir o técnico, aliás, o presidente, né, o diretor lá do Santos, o Marcelo Teixeira, que tenta trazer, gente, reforços importantes para o Santos. Santos vai para a Série A, acho que inclusive o Rotero, que é um bom jogador, não é jogador para titular no Santos, no máximo para compor elenco. O Santos vai ter que realmente fazer um time forte para disputar a primeira divisão no ano que vem, e o presidente está sonhando alto, está querendo o Neymar, né? Só o Neymar, só isso, jogador Neymar ou fora de série do futebol brasileiro ainda, né? Vamos ver então o que disse o Marcelo Teixeira, presidente do Santos. No caso do Neymar, eu não tenho nenhuma novidade a respeito do capítulo Neymar. O Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, possui um contrato em vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse interferir, interferiria para resolver. Não é o caso, porque o contrato está ainda vigorando e nós precisamos ter o acompanhamento, como eu já disse, para no momento que se definir, aí sim o Santos pode fazer alguma manifestação. Caso contrário, é só aguardar. Bom, nós estamos vendo aí o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, sonhando com o Neymar, né? E eu acho que ele está certo em sonhar. Neymar tem muito amor pelo Santos, né? Para vir para o Brasil, voltar ao futebol brasileiro, ele vai ter que fazer concessões, não vai receber o que ele ganha lá fora, né? Mas vamos ver o que é que vai dar. Se o Santos está sonhando com o Neymar, o Botafogo diz que não quer nem saber de Neymar, diz que não gostaria de ver Neymar na sua equipe. Foi o que disse o do Cércio, né, que é da diretoria do Botafogo. Não está ali na SAF, né? Ele não é responsável, bom que se diga isso, por compra de jogadores, por aquisições do time do Fogão, mas deu a opinião dele que chamou muita atenção. Bora conferir um trechinho aí do presidente do Botafogo. Deus me livre. Você não queria? Tá certo. O Neymar, para mim, é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, para mim. Muito melhor. Mas ele estragou a carreira dele. E que culminou com essa contusão aí de um ano e pouco, e agora machucou de novo. Tá aí o presidente do Botafogo, do Cécio Melo. Repito, ele não tem poder para comprar, para adquirir jogadores. Tudo isso é só com o norte-americano John Textor, que é o que comprou a SAF botafoguense. Mas dá a opinião dele para a imprensa. Se perguntaram para ele, ele foi bem raiz no podcast aí e disse que não quer nem saber, nem Deus me livre, foi a expressão Deus que ele usou. Livre. Chamou a atenção, Roberto, porque eu acho que no futebol brasileiro, Botafogo é um dos raros, se não o único, que não quer o Botafogo, que não quer o Neymar na sua equipe, mesmo o Neymar voltando de contusão, né? Passou um ano sem jogar, se lesionou agora, só que é uma lesão simples, é na coxa, não é uma lesão séria como deu a entender aí o do Cécio do Botafogo. Mas de qualquer forma, surpreende esse posicionamento público do presidente do Botafogo. Rapaz, eu poucas vezes eu vi um presidente falar de um jogador de tamanha importância como o Neymar dessa forma, né? Deus me livre. Mas não é só o Botafogo que não quer, não. Já o Lucas vai falar também de um outro time então aí. Fala logo, que Lucas. Não. Será que o Palmeiras também não quer o Botafogo? Aliás, não quer o Neymar, na verdade. No seu time, porque lembrando, eu achei de uma petulância fora do comum, da tia Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falando sobre o Neymar. Já o Lucas fala sobre isso. Só uma informaçãozinha bem rápida: o Neymar comprou hoje uma cobertura em Dubai só por uma bacatela de 314 exatamente milhões de reais. Que ele vai alugar, Roberto. Ele já tá vindo pro Brasil, tá pensando em alugar. Ah, tá certo. Eu acho que nessa casa tudo é de ouro, né? Tudo é de ouro, viu? Piso, teto. Tudo. Em Dubai só pode ser ouro. E não é ouro 18, não, viu? Francinito. 20 segundos para falar do Botafogo, muito rápido, muito rápido. O Botafogo pode acabar tendo que vender jogadores, porque o Lille corre um sério risco de ser rebaixado, e isso vai interferir muito aí no planejamento do Botafogo na próxima temporada. Tem aí, se isso acontecer lá na França, se o Lille for rebaixado, um prejuízo de mais de 600 milhões. E sem poder contratar ninguém. O janela de transferência, então isso vai afetar aqui o Botafogo. Mas também, mas o John Texto disse: vamos vender e vamos comprar mais. Não sei ele falou que isso. Nível de jogadores ele vai trazer, né? Porque falou. O dinheiro que ele tem aplicado nas últimas negociações, nas últimas contratações do Botafogo, astronômicas. Então, com essa perda financeira aí, certamente não vai ter essa bala toda na agulha, não. Mas agora, falando de Leila Pereira, várias vezes eu já critiquei a Leila, que aí fala: ah, Lucas, crítica de barriga cheia. A Leila Pereira, em alguns momentos, ela é uma excelente gestora, mas em alguns momentos ela também foge muito da questão da ética, do lado humano do jogador, porque ela podia simplesmente falar: ah, eu não quero Neymar no Palmeiras porque ele é um medalhão, porque ela disse que não contrata medalhão. Mas falar: ah, não quero Neymar porque ele é um jogador que vive no departamento médico. A expressão que ela usou, desculpa, Lucas, te interromper, a expressão que ela usou foi terrível. Ela falou o seguinte sobre o Neymar: o Palmeiras não é departamento médico, pelo amor de Deus. Ficou muito feio pra ela. E o detalhe, Francisco, no próximo domingo é eleições. Então, ela vai disputar a eleição e ela Palmeiras. E ela tá muito equilibrada. Ela não tá como favoritaça nessas eleições. Na última eleição, não. Praticamente, ela só assumiu a presidência do Palmeiras, porque não tinha oposição. E nesse momento tem oposição, então... E tá forte a oposição. Paulo Nobre e o antigo presidente, o... O Gagliotti. Gagliotti. Os dois estão juntos, né? Estão apoiando o candidato da oposição, a Leila Pereira, no Palmeiras. Vixe. Muito... O que foi mais duro? Deus me livre ou aqui no ADM? Eu acho que Deus me livre. Deus me livre foi de um jeito tão assim. Como é que eu posso falar? Tão sutil, não foi assim. Não, acho que foi forte. Não foi mas nada olha, de sutil. Não, foi não. Forte, realmente. Não, mas comparado ao do DM, eu acho que foi sutil. Não, o DM foi eu acho que foi mais assim, uma forma desrespeitosa até. Com o atleta, com atleta, né? Que tem lutado, né? Muito, né? Pra isso, voltar. Você não pensa forma na questão. Ele sofre lesão porque quer, mas porque infelizmente. Isso, você não pensa na questão esportiva, você talvez fica pensando só na questão financeira de um jogador jogador se machucar no seu clube, mas eu achei que ela pegou pesado, foi desnecessário, foi petulante essa fala dela, né? Foi arrogante da tia Leila Pereira, que até com medida para falar em E tem mais, você assuntos. Sabe que ela falou mais. Ela falou ainda o seguinte, ela disse, olha, a gente quer jogadores baseado no quando o treinador, né? Ela falou assim, quando o treinador disser, amanhã você vai jogar, ele estará pronto para jogar. Mais uma alfinetada que ela deu, né? De qualquer forma, eu acho que o Neymar não cabe no Palmeiras. Cabe não. Não, e sem contar que, ele é retornando pro futebol brasileiro, com certeza, quando jogar ou contra Botafogo ou Palmeiras, ele vai dar a vida pra... Se ele voltar ao futebol brasileiro agora, não, né? Acredito que ele volte. O contrato dele se encerra na metade do ano de 2025, o que né? Se fala que o Neymar é... E aí a gente tem que entender que Neymar faz falta na seleção. E embora muita gente ache que ele não tenha mais sonhos no futebol, está trilionário, está realmente muito rico, mas quando se fala em Copa do Mundo, todo jogador quer disputar uma Copa do Mundo, quer ganhar uma Copa do Mundo. Até o Messi está lutando aí para chegar. E para jogar em alto nível, ele tem 32 anos hoje, na Copa terá 34, será provavelmente a última Copa que ele pode, né, fazer diferença na seleção. Então, ele deve ter, eu penso eu que ele deve estar muito animado com essa possibilidade de voltar a jogar bem em alto nível para defender a seleção na próxima Copa em 2026. Então, isso poderia fazer com que ele retornasse ao futebol brasileiro. Que eu acho que os grandes times da Europa não vão comprar o Neymar. Você imagina Neymar no Liverpool, no City... Não. No Real Madrid. Acho que nem na Bundesliga, no exemplo, sei lá, um Bayer Leverkusen, em Borussia. Não creio que isso vá acontecer. Na elite mercados do futebol emergente, não. Ok, eu acho que ele ainda pode ir, na minha opinião, se não voltar, se não retornar ao futebol brasileiro, ele pode ir para a MLS, Major League Soccer nos Estados Unidos. Fazer o MSN lá junto com isso, lá tem o Messi, tem o Suárez, grandes jogadores que estão em reta final de carreira. Neymar pode jogar por lá ou retornar ao futebol brasileiro. Vamos aguardar aí. Só pra complementar o assunto do Neymar, não sei se já vai virar a chave, ainda vai falar do Neymar daqui pra frente ou ainda não? Vai falar do Neymar ainda ou vai encerrar Neymar agora? Vamos encerrar o caso Neymar. Muito rápido. O Marcelo Teixeira, nessa entrevista de manhã, ele falou o seguinte: em 2010, quando o Robinho não tava jogando bem na Europa, veio pro Santos pra ganhar visibilidade pra Copa da África em 2010. Então isso, ele já está também trabalhando essas estratégias de que a Copa do Mundo de 2026 vai ser a cereja do bolo, a carta da final pro Santos, trazendo Neymar, além do marketing mesmo, que toda a diretoria do Santos já tá planejando aí pra utilizar no retorno do Neymar. Tão brincando, dizendo que vai ter até patrocinador nas meias do Neymar. Olha, o possível retorno dele ao Santos. O Neymar, só pra gente encerrar de vez aqui o assunto Neymar Júnior no Quintal Esportivo, é o jogador que vende com muita facilidade. Só pra você ter ideia, é o terceiro atleta com o maior número de seguidores no Instagram, 340 milhões de seguidores. Potencial de comercialização de produtos, né? De serviços é muito grande. Neymar é realmente... Nesse aspecto ele é incrível. Um jogador que pode oferecer muito para o Santos nesse aspecto. Santos, né? Até os próprios torcedores rivais gostam do Neymar e acabam até comprando seus produtos também. Então eu acho que é viável por aí, né? Bom, vamos voltar a falar da Série B, que hoje a gente vai ter o encerramento da penúltima rodada, da 37ª rodada, com dois jogos. Um é só para cumprir tabela, Botafogo de Ribeirão Preto joga contra o Avaí, duas equipes que estão já garantidas na Série B no ano que vem. Não correm mais risco de rebaixamento, até porque Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani já estão rebaixados. Então, o outro jogo de hoje é realmente o jogo que interessa. Ceará e América Mineiro, meu Ceará, o Vozão. Mas se eu tivesse um jatinho, eu ia assistir esse jogo, viu? 9h45 da noite, saía aqui do Quintal Esportivo 7h30, entrava no jatinho, já desembarcava lá em Fortaleza e ia direto lá pro Castelão para acompanhar esse jogo. Ceará joga a sua volta pro G4, se vencer hoje, tá de volta pro G4, empurra o Sport para a quinta colocação e tudo será decidido na última rodada. E o jogador do Ceará está numa expectativa muito grande para esses dois jogos. Vamos começar com o Saulo Mineiro, atacante Saulo Mineiro, que fez 3 gols, hat-trick, na última partida. É um dos destaques do Vozão nessa reta final de Série B. A gente entrou no G4 no momento certo, acredito eu, mas a gente tem que continuar com os pezinhos no chão, porque ainda tem mais 2 jogos importantes. Vamos jogar em casa, diante da nossa torcida, diante do nosso 12º jogador, e não vai ser um jogo fácil. Se Deus quiser, no final do campeonato, a gente possa comemorar tão sonhado acesso aí pelo Ceará. Muito bem. Quem também falou sobre esse jogo, que está sendo aguardado com muita ansiedade, com muita expectativa, sobretudo para o torcedor do Ceará, torcedor do Vozão, torcedor alvinegro, é o Richardson, o lateral do time cearense, que falou desse jogo de hoje, muito importante, daqui a pouco, 9h45, contra o América Mineiro. Que a partida envolve muito, né? Envolve muita coisa, toda a nossa caminhada, nossa expectativa, toda a euforia do torcedor, tá ansioso para que a gente chegue no objetivo. Então, é mais uma decisão nesse ano cheio de decisões aí, e a gente espera tá preparado, que é o mais importante, é fazer mais um bom jogo. A gente tá vivendo um momento bom dentro da competição, então a gente quer manter isso com mais um jogo dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, porque a gente possa impor o nosso ritmo aí e fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conquistar mais uma vitória. Pra gente ir pro intervalo, Roberto Braga, palpites para Ceará e América Mineiro. Lembrando que o Ceará tem chance de acesso, só depende dele se vencer os dois últimos jogos, o de hoje e do próximo domingo contra a equipe do Guarani fora de casa, já estará garantido na Série A no ano que vem, Roberto Braga. E o América Mineiro, adversário de hoje do Ceará, não tem mais chance de nada, nem cai e nem sobe mais. 3-0 Ceará. Lucas Braz. 3-1 Ceará. 2-0 Ceará. Então tá todo mundo aqui apostando, né, que o Vozão vai vencer. Vitória. Graças elástica. A Deus estamos em conformidade, né? Só não tô gostando do horário do jogo, mas tudo bem. Bora pro intervalo, na volta tem as notícias do Flamengo. Vamos falar do plano de Felipe Luiz para transformar, para melhorar o rendimento do Alcaraz. Vamos falar do mercado da bola do Mengão e também do Gabigol. Tá fora do próximo jogo. Mantida aí a suspensão do Gabigol. Tudo isso depois do intervalo. Segura aí, a gente volta já já. São só 2 minutinhos e a gente volta. Maria Alimentos, a primeira empacotadora de alimentos da Zona Norte de Teresina. Atendemos todo o Piauí e parte do Maranhão. Feijão carioca, feijão sempre verde e feijão preto. Além de farinha, farinha de pulba e goma de mandioca. À venda nos melhores mercadinhos e supermercados. Avenida Poti Velho, 5716, Santa Maria da Codipe. Fone 86-3226-6337 e 988-26-7230. Rio Maria Alimentos, mais qualidade em sua mesa. É Crédito Amigo, é muito rápido. A menor taxa, esse aí eu dou valor. É Crédito Amigo, é muito rápido. Se você tem um sonho, já empreende ou quer ampliar o seu negócio, conte com Crédito Amigo. É crédito rápido e com as menores taxas. Isso é bom pra todo mundo. Crédito Amigo é só no Banco do Nordeste. Aí eu dou valor. Crédito Amigo, Banco do Nordeste, Governo Federal. Mega Black Friday é na Cacique Pneus. Pneus Goodyear para Uno, Celta e Palio por apenas 10 vezes de R$35,99. Pneus para Virtus, Polo e Cronos por apenas 10 vezes de R$59,99. Pneus Goodyear para Ranger e S10 por 10 vezes de R$99,99. Só até 6 de dezembro. Cacique Pneus, seu revendedor oficial Goodyear no Piauí. Ligue 86-3230-8000. Paz no trânsito começa por você. Chegou a hora de você conquistar seu GWM dos sonhos. Na Electric Black GWM New House. Aproveite Hora 03 GT e Raval GT com emplacamento e carregador wallbox grátis. E mais, taxa zero com entrada de 50%, mais 36 vezes, sem juros. Não perca! Visite nossa loja em Teresina, na Avenida Raul Lopes, 1460, Fátima. GWM New House, a Autotech do Grupo New. Paz no trânsito começa por você. Horas e 31 minutinhos, de volta com o Quintal Esportivo aqui na TV Jornal, canal 20.1 e na Rádio Jornal FM 90,3, todos os dias, Quintal Esportivo no rádio e na TV. Agora a gente vai de WhatsApp, daqui a pouco tem as notícias do Mengão, Clube de Regatas Flamengo, novidades aí sobre o mercado da bola do Flamengo, já tem aí jogadores sendo especulados para o lugar do Gabigol, vamos falar da situação inclusive do Gabigol, que não joga na quarta-feira, viu gente? Continua na geladeira lá, continua afastado. Boa noite, Francinito. Roberto, já tem algum nome para substituir o Gabigol no Flamengo e quais os clubes que vão subir para a Série B? Aqui é o Rubens da Santa Maria da Codinha. Obrigado ao Rubens. Olha, a gente está aí na expectativa que subam, né, além do Santos, que já está lá, Novo Horizontino, Mirassol, Ceará e Sport. São quatro times para três vagas, né? Daí saem os três times que vão subir, a nossa expectativa, já falamos aqui. Vamos de áudio no Quintal Esportivo 2107-3003, aguardando a sua mensagem, o seu áudio também. Boa noite a todos do Quintal Esportivo, Fernando Bela Vista. Francinito, meu caro amigo Roberto Braga. Se tiver o Lucas Braz aí, boa noite. Primeiro, o jogo de amanhã fecha o ano para a seleção brasileira. É um jogo duríssimo contra o Uruguai. Mesmo estando em crise, o Uruguai na frente, Darwin Núñez e o meio-campista do Real Madrid. É um jogo duro. Boa noite a todos. Jogo duríssimo, é o Valverde, né, meio campista do Real Madrid. Vai ser um teste de fogo pro Dorival Júnior esse desta terça-feira contra o Uruguai, eliminatórias da Copa do Mundo, jogo lá em Salvador, na Boa Terra. Vamos com mais um áudio no Quintal Esportivo 2107-3003, é o zap do QE. Boa noite, Quintal Esportivo. Aqui é o Xurecão do Basquissu, Botafoguense nato. Boa noite, Roberto. Boa noite, Lucas. Boa noite, Francineto. Não, Francineto. Rapaz, eu vou ter que concordar com o presidente do Botafogo, entendeu? Agora, sabe que era bom ele ir pro Flamengo? Assim o Cássio ficava mais feliz, o Neymar jogando no Flamengo dele aí, entendeu? Não, o Neymar vai fazer falta no Botafogo, não. Ele já... Pra mim, já deu. Aí é gastar dinheiro, é dinheiro perdido aí. Investir no Neymar é dinheiro perdido. Pode deixar ele pro Flamengo do Cássio, Xurecão do Basquissu, Botafoguense nato. Lembrando que se o Neymar voltar ao Brasil, a preferência deve ser o Santos, né? O Santos que é o time do coração dele, mas não tem nada certo ainda. Tudo ainda é especulação, mais um áudio. Boa noite, Montoril, Lucas e Roberto. Aqui é o Zouza, da cidade de Beneditino. Rapaz, não tô com um pingo de fé nessa seleção, viu? Essa seleção, todo jogo, o técnico só bota os mesmos jogadores, porque aqui não começa com o Estevão, com o Luiz Henrique no começo, logo para testar esse jogador. Só bota no final do jogo, não dá tempo nem mostrar o que sabe. Eu sou torcedor do Palmeiras, mas hoje eu vou torcer pro Ceará, para ver se ele sobe para a primeira divisão. Muito bem, boa noite a todos vocês. Muito bem, seus Usas, se una a nós, né, do Quintal Esportivo. A nós não, a mim, né, porque os outros aqui... Não, mas eu volto com o Vozão, que é isso, sei, eu sou torcedor declarado, tenho camisa do Ceará, vocês viram minha postagem com a camisa do Ceará, né? Sou torcedor declarado, né? Que isso, cara? Que isso, cara? Pode ser até o futuro dirigente do Ceará, Roberto. Meu pai já foi, na década de 70, dirigente do Ceará, né? Então, quem sabe eu possa, né? Só que eu teria que morar lá em Fortaleza, né? Detalhe que a seleção tem mudança, viu, para esse outro jogo. Mas eu não sei se vai falar bloco, da seleção. O último bloco a gente vai falar sobre pronto. A seleção. Segura essa informação para a gente falar daqui a pouco. Vamos seguir com o WhatsApp do Quintal Esportivo 2107-3003. É o zap do QE. Boa noite, Francinito Loureiro. Boa noite, Daniel Roberto Braga. Boa noite, Lucas Braz. Academia Oliveira do Renascença 2. Saudações rubro-negras. Luca, hoje na SPN, às 8 horas, haverá um debate com os candidatos à presidência da eleição no Flamengo, que ocorrerá dia 9 de dezembro. Luiz Eduardo Batista Bap, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Duch estarão presentes. Tudo. São três candidatos que probabilidade tem de ganhar essa eleição. Lucas, desses candidatos, dois prometem manter o Felipe Luiz pelo triênio, pelos três anos com contrato. E eles também prometem contrato de dois anos ao Gabigol, ou dois prometem contrato de um ano com relação à premiação e produtividade para ser renovado automaticamente um ano. Por isso que eu digo, Gabigol só vai decidir a vida dele depois do dia 9 de dezembro. Boa noite, saudação Rio Brunejo. E o terceiro candidato, que você não se referiu aí, está prometendo o retorno de Jorge Jesus para comandar o Flamengo, né? Só isso. Promessas mirabolantes aí. É campanha mesmo, viu? É coisa de campanha política mesmo, né? A eleição tá pegando fogo. Então, quem quiser acompanhar esse debate aí no canal fechado hoje, né? Bom, pra gente encerrar o WhatsApp agora, nesse momento, e o patético mineiro, gostei dessa, viu? Depois que perdeu a Copa do Brasil pro Mengão, ficou com flamenguite aguda, síndrome de rubro-negros, pois perdeu pro seu xará paranaense. Aqui é o Gilson Carvalho do Saci. Olha, o momento técnico do Atlético Mineiro é preocupante, né? E o pior ainda é que o próprio Faltam treinador, quantos né? dias pra final dos Libertadores? 12 dias. O time tá jogando nada, né? Tá pra baixo. E o Milito admitiu, né? Estamos em crise. Isso. Falando nisso, vamos aqui ver como é que foi a vitória do Furacão. Só tivemos um jogo pelo Brasileirão no fim de semana, por conta da data FIFA. Jogo atrasado. A equipe do Atlético Paranaense, o Furacão, venceu o Galo, o Atlético Mineiro, sábado passado, em casa, lá na Liga Arena, estádio do Furacão. Bora ver o gol da partida, o único gol da partida. Coelho chuta de fora da área, golaço, manda pro fundo da rede e dá números finais ao jogo. Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0, 19ª rodada, né? Esse jogo aí é jogo atrasado da 19ª rodada. Resultado, Lucas, só pra você ser bem, tem que ser bem rápido pra gente seguir adiante aqui com a notícia do Flamengo. Resultado que deixa o torcedor atleticano ainda mais preocupado. Atleticano, que eu digo, torcedor do Galo. Galo Mineiro, Francinito, que tá numa crise afundada, beleza? Que eu acho que pra Libertadores isso não vai fazer tanta diferença, porque 90 minutos já muda totalmente a questão da chavinha. Mas como o time chega lá, vindo da sequência de derrotas, eu acho que faz diferença, mas eu acho que eles vão mudar a chavinha. Mas assim, eles têm que mudar a chave mais ainda pro Brasileirão, porque com essa vitória do Atlético Paranaense saindo da zona de rebaixamento, o Atlético Mineiro hoje está a 5 pontos da zona de rebaixamento, faltando aí 5 rodadas. São 15 pontos em disputa, então eles precisam abrir o olho no Brasileirão para poder chegar bem na Libertadores. Roberto Braga, o que acontece, na sua opinião, muito experiente, é o apóstolo Roberto, muito enaltecido aqui para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, né? Muito elogiado pelos seus comentários, sempre muito sóbrio, sempre muito ponderados. O que é que acontece, Roberto, com o Galo, que tem um super elenco, um bom treinador, um estádio próprio, e o time tá aí, estava em duas finais, né? Porque uma já perdeu pro Flamengo, Copa do Brasil, vai pra segunda final agora, Libertadores. O que é que acontece com o Atlético Mineiro nesse momento? E quais são as chances dele, né, contra o Botafogo na Libertadores, diante dessa situação atual, na sua opinião? As chances estão aí, porque ele é um campeão de Libertadores. O Botafogo, a gente já sabe, o Botafogo gosta de dar umas pataquadas, né? Principalmente em decisões e retas finais. Mas você apostaria alguma coisa nesse time que tá perdendo para todo mundo? Do jeito aí que tá aí, não. Eu aposto no Botafogo. O Flamengo empatou com o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro na última rodada, que, né, o Flamengo foi 0-0 no Maracanã. O Flamengo amassou o Atlético Mineiro. Foi um amasso. O time do Atlético Mineiro não encaixa. Esses são aqueles mistérios do futebol. A gente já viu um Paris Saint-Germain com Mbappé, Neymar e Messi. Não encaixou. Não, já vimos um Real Madrid com Ronaldo, Zidane, Kaká, não encaixou. São aqueles mistérios do futebol. Quando não encaixa, não adianta. Às vezes é um time que deixa muito dependente de uma estrela, no caso o Hulk, né? E não se torna um time de operários. Eu prefiro, Francinito, aquele chamado time de operário, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo faz, todo mundo acontece. Fica uma Hulk dependência, praticamente. E o Hulk não é mais um menino. Vai lá, né? Tem o Paulinho, tem o Scarpa, tem muita gente boa. O Paulinho é um bom jogador, ele não é um jogador diferenciado. Ele é um bom jogador, né? Eu estou falando daquele jogador diferenciado como o Hulk. E aí, só nas costas dele, não dá. Atlético Mineiro abre o olho, viu? Porque o Botafogo vem que vem. Bora ver o que é que disse o Igor Gomes, falando dessa fase ruim do Atlético Mineiro. Sempre dá, né? Se a gente ganhar o jogo na quarta-feira, acredito que grande parte vai esquecer todas essas coisas que se passaram. Não esquecer, mas acalmar toda essa euforia. Ninguém gosta de perder, nem eles, nem muito menos nós. Então dói, mas temos que ser muito conscientes nesse momento de incerteza, para ter a nossa cabeça muito tranquila, para sair o mais rápido desse problema. Tá aí o Igor Gomes, Atlético Mineiro, que volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira na Arena MRV, só que com punição, né? Pelas confusão que teve na decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, joga com portões fechados, sem torcedor. E, aliás, será uma prévia da final da Libertadores. Será Atlético Mineiro e Botafogo. Que interessante, né? Aí a gente não vai saber se os times vão com força máxima, Botafogo vão esconder alguma coisa. Botafogo tem que ir, né? Botafogo tem que ir porque tá brigando pelo título com o Palmeiras. Então não pode relaxar. Mas de qualquer forma vai ser o jogo que vai chamar. Pra mim vai ser o jogo da rodada, né? Esse jogo da quarta-feira. Atlético Mineiro e Botafogo. Um grande jogo, sem dúvida alguma. Vamos agora falar do Clube de Regatas Flamengo. Agora sim, chegou o noticiário do Mengão. Vamos começar por ele, Roberto Braga. Quem? Pelo Gabigol. Continua afastado pelo Flamengo. Todo mundo dizia que iria jogar quarta-feira contra o Cuiabá. O jogo será 7 da noite lá em Mato Grosso, né? Na Arena Pantanal. Mas a direção do Mengão decidiu manter a decisão que tirou o Gabigol do duelo contra o Atlético Mineiro na última rodada, né? Em função daqueles incidentes disciplinares na final da Copa do Brasil. Ele teria lá desrespeitado o Felipe Luiz, né? E por conta disso, segue afastado. Não estará à disposição do Felipe Luiz para o jogo da quarta-feira contra o Cuiabá. A expectativa é que ele só volte a jogar no dia 26. Lá na Arena Castelão contra o Fortaleza. Vai estar lá, né, pra ver ele? Estamos aqui na luta pra ir pra lá. Então, eu começo com o Lucas Braz. Lucas Braz, tá na hora de devolver o Gabigol ao Flamengo ou o Flamengo tá certo em mantê-lo afastado em função da chamada harmonia do grupo? É assim que a diretoria do Flamengo se refere a esse afastamento do Gabigol. Francinito, eu acho que um jogo apenas pra suspensão já tá muito bom, porque se o Flamengo afasta ele pro próximo jogo contra o Fortaleza para a sequência, nem deixando provavelmente ele se despedir da torcida do Flamengo no Maracanã, mostra o quanto que o Gabigol estava correto naquelas falas dizendo que a diretoria do Flamengo foi de certa forma de uma maneira não muito leal, não muito ética. Se ele fizer dessa maneira de manter ele por mais jogos suspenso, vai só concretizar o que o Gabigol falou naquele momento. A gente sabe que o Gabigol nesse momento, Francinito, para essa reta final de Brasileirão, para essa reta final de temporada, é muito importante, porque a gente sabe que é um jogador que a torcida quer ver ele em campo, quer se despedir do Gabigol, porque não sabe se o Gabigol vai embora mesmo, porque já tem tantas promessas. Eu acho que vai, né? Já tem gente que tá tudo certo com o Cruzeiro, né? Ou pro Santos também, o Santos tá tentando atravessar a conversa. Mas no final das contas, Francisco, como o futebol é uma caixinha de surpresa, eu acredito que pode até ocorrer o risco de o Gabigol ficar no Flamengo, dependendo de quem vá ser o presidente do Flamengo na próxima temporada. Tudo vai depender do próximo presidente. Um contrato, né, de produtividade. Eu acho um contrato de produtividade hoje pro Gabigol seria muito correto. Difícil ele topar, né, esse contrato, né? O Flamengo, inclusive, ofereceu um bom contrato, a atual diretoria, de 1 ano, aumento salarial, e ele não quer, ele só quer de 3 anos pra cima, né? Então, ficou difícil esse acordo entre a diretoria. Mas, de qualquer forma, Roberto Braga, você aprova essa manter o Gabigol afastado do time? Já na reta final, tá bom, já deu a suspensão que tinha que dar, ele a torcida o ama, a gente não vê que... Não faz diferença nenhuma, né? Não vai fazer mais diferença nenhuma, ele já falou que não vai ficar. E, de repente, se ele ficar, e aí, como é que vão ficar? A cara da... tá aí falando... aquela coisa, tá bom, bota o cara pra jogar. Eu acho que deveria jogar, né? Deveria jogar, bota ele pra jogar. De titular ele quer ou jogar. Não, deveria estar lá relacionado pro jogo. Exatamente. Mas dizem, né, que contra o Fortaleza, dia 26, próximo final de semana, ele vai estar em campo, né? Vai estar em campo, olha aí, viu? E o Francinho já tá pegando o avião, já. Pois é, vamos lá. Você vai correr pra tirar uma foto com o Gabigol, né, Francinho? Eu já tenho uma foto com o Gabigol. Ah, tá, desculpa, rapaz. Olha só, vamos falar agora sobre um jogador que certamente vai ficar no Flamengo no ano que vem, tudo certo, tá fazendo um ótimo final de temporada. Tô falando do equatoriano Gonzalo Plata, que aliás fez um bonito gol, né, nesse final de semana aí, aliás, na última quinta-feira, né, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no jogo Equador e Bolívia, 4-0 pro Equador. Só gosta de fazer gol de cavadinha, né? Isso. Golaço de cobertura. E ele, inclusive, fez um gol parecido com o gol que Exatamente. Ele marcou pelo Flamengo na final da Copa do Brasil contra o Galo. Então, ele foi considerado o melhor jogador em campo e está aí já muito animado com o ano de 2025, porque está voltando, segundo ele, jogar em alto nível, como ele sempre atuou, né? O Flamengo ainda não viu acho que nem 30% do potencial desse cara, né? Ele não chegou bem fisicamente, é muito habilidoso, muito rápido. A gente tá vendo alguns lances aqui na TV do Gonzalo Plata, do equatoriano, e ele realmente pode entregar mais ao Flamengo. Então vamos abrir aspas para o que disse o Gonzalo Plata, jogador do Flamengo e da seleção colombiana, equatoriana. Estou passando por um momento muito bom, muito bacana na minha carreira. Espero continuar fazendo essas coisas, jogar muito pelo Flamengo e continuar bem na seleção. Seleção equatoriana, no caso. Não sei se é o melhor momento, mas estou voltando ao nível que as pessoas esperam que eu tenha. Tenho muito mais para dar e se continuar tendo os minutos que preciso no Flamengo, isso será importante, afirmou Gonzalo Plata, Lucas Braz. Francinito, essa questão dessa harmonia do Gonzalo Plata no Flamengo, isso também traz bons jogos para ele na seleção equatoriana. Só a informação da seleção equatoriana com Gonzalo Plata, que eu apurei, a mãe dele visitou a delegação da seleção equatoriana, fez uma comida para todo mundo. Então, assim, é um negócio que a gente vê o quanto que é uma família humilde, uma família que torce pro bem do Gonzalo Plata. Eu acredito que no próximo, na próxima temporada, com o retorno de Everton Cebolinha, Luiz Araújo, eles vão ter que realmente dar o sangue da vida, porque eles voltando, achando que os dois, que eram considerados titular absoluto, com Gonzalo Plata, que tá... com isso é o Flamengo, tá, né? Tá em alta. O Michael também tem essa chance também de disputar pela questão das pontas ali do Flamengo, mas Gonzalo Plata, pra mim, aí tá como um dos grandes destaques aí do Flamengo na questão do... A gente esperava que o Alcaraz pudesse despontar mais rápido que o Gonzalo Plata, mas o Gonzalo Plata passou já, na já frente. Tem as informações sobre o Alcaraz que são bastante interessantes. O plano do Felipe Luiz, técnico Felipe Luiz, para o Alcaraz, o argentino Alcaraz do Mengão. Roberto Braga, você acha que em 2025, próxima temporada, o Gonzalo Plata briga pela titularidade com essa turma que está voltando aí? Só tem fera, né? Cebolinha de volta, Luiz Araújo de volta, Pedro de volta. Então, no ataque, o Flamengo estará muito bem servido, apesar de estar perdendo o Gabigol. Lembro como se fosse hoje, quando foi divulgado que ele seria contratado, e eu falei que no Quintal Esportivo pode até pegar o recorte. Eu disse, de todas essas contratações é que vai mostrar futebol mais rápido, vai se adaptar mais rápido do Gonzalo Plata. Vídeos deles, os vídeos do Gonzalo Plata pelo seu ex-clube, pela seleção equatoriana, impressionam, né? Quem o acompanha sabe que ele é um jogador de uma força física muito boa, velocidade muito boa, e tá aí, ele briga tranquilamente. Eu acredito que ele será um dos titulares, os outros é que vão começar a brigar. Por quê? Porque ele já tá na frente. Né? Já tá no ritmo. Já tá bem atrasado, já tem tempo perdido, né? É, tem que recuperar. Vamos falar agora de tempo presente, porque o Charlie Alcaraz é um dos assuntos que o Felipe Luiz está tratando com muita seriedade. O Flamengo pagou uma bala por esse cara. É simplesmente a maior contratação da história do Flamengo. O Flamengo desembolsou mais de 100 milhões de reais pelo Alcaraz, que até agora, né, apesar de ter feito alguns jogos mais ou menos, ainda não mostrou um bom futebol. E nessa reta final de temporada, faltam 5 jogos, né, para o fim da temporada, a comissão técnica do Felipe Luiz está preparando aí um plano ousado pro Charlie Alcaraz. Flamengo quer simplesmente, a comissão técnica Felipe Luiz, amadurecer o meio argentino, já pensando no ano que vem, já pensando em 2025. Então, Alcaraz, o Quintal Esportivo apurou que o Alcaraz passará por uma espécie de amadurecimento no Mengão ainda este ano. Mas deve jogar as próximas 5 partidas como titular da equipe, até porque o Arrascaeta, que seria o dono da posição, seria titular, né, nesses próximos 5 jogos, passou por uma cirurgia e não joga mais neste ano de 2024. O Felipe Luiz, em algumas entrevistas, está dizendo, inclusive, quero saber do Roberto Braga, se ele sente isso, que percebe o Alcaraz um pouco ansioso dentro de campo, né? Isso tem atrapalhado ele. Segundo o Felipe Luiz, ele tem que ter mais paciência desse início de Flamengo, né, de temporada no Flamengo, de trabalho no Flamengo, para que possa mostrar o seu futebol. 21 anos, é um cara que ainda tem a evoluir, a crescer, a amadurecer como jogador. Talento ele tem, Roberto Braga. Talento de sobra, é um bom jogador, é jovem, só falta realmente isso aí, tirar essa ansiedade. É normal, principalmente quando você vê, você recém-chegado num time cheio de estrelas, cheio de bons jogadores. Então acontece, cada jogador reage de uma forma, ele está reagindo dessa forma. Tem potencial, é só ter calma que ele vai dar, vai render muito ainda com a camisa do Flamengo. Olha, me chamou a atenção, no primeiro jogo do Alcaraz pelo Flamengo, entrou no segundo tempo contra o Corinthians, e ele entrou, e no primeiro lance, ele arrancou e quase marca um gol. Já deu para mim ali o seu cartão de visita. Você é um jogador muito talentoso, mas eu concordo em gênero, número e grau com o Felipe Luiz. Me parece muito ansioso. Às vezes ele pega na bola e aponta para a bola com as duas mãos, como que está mostrando a bola para os companheiros e não tem opção de passar essa bola, cobrando os companheiros. É claro que esse entrosamento, Lucas, demora a acontecer. Então ele tem que ter mais calma, não só com ele, mas com os companheiros também. E os companheiros com ele também. Ele precisa ter essa adaptação, né? Essa confiança pela parte dos jogadores do Flamengo. Aquele pênalti, se eu não me engano, foi contra o Bahia, a vitória 2-0, que o Gerson entrega a bola para o Alcaraz bater, para fazer o gol, para ganhar confiança. Isso é de suma importância em relação à questão do plantel do Flamengo. E ele, Francisco, lembrando desse lance em relação à questão do... contra o Corinthians, foi a estreia dele, num lance tão... intenso. Depois foi expulso nesse jogo. Foi expulso também, já entrou com muita intensidade nos 320 volts ali no jogo contra o Corinthians. As características dele basicamente são essas: um jogador de vigor físico muito intenso. Ele tem essa parte tanto de ser muito ofensivo, de ser defensivo. Ele joga na posição do Gerson, do Arrascaeta. Ele joga em três posições. De La Cruz, né? No meio de campo. Primeiro, segundo volante e meio avançado, né? Ele sempre arrebenta nas posições que ele joga no meio de campo e defende e ataca bem. Para mim, o Francinito, no próximo ano, ele conseguindo perder esse nervosismo, esse desequilíbrio durante os jogos, ele é titular absoluto no Flamengo. Hoje eu vi um comentarista falando do Palmeiras, que o Palmeiras tem gasto muito dinheiro, tá com a folha estrangulada, a folha salarial altíssima, porque tem muitos jogadores que inclusive não entregam, porque o Palmeiras, diferente do Flamengo, contrata jogador pensando daqui a dois anos, três anos, e o futebol não tá mais assim, né? O futebol quer urgência. O Flamengo pensando nisso, o Alcaraz, eu acho que ainda este ano, 2024, restando cinco jogos, ele pode já mostrar um potencial que ele ainda não mostrou. Eu acho que ele tem condições, sim, Roberto, de mostrar um bom futebol ainda em 2024. Tem que ter, como disse o Felipe Luiz, já identificando, né? Um pouquinho mais de calma, de paciência, tranquilidade, né? E deixar um pouco a ansiedade de lado para mostrar o seu futebol. Tudo é com calma. Você vê, por exemplo, o Cebolinha. Todo mundo achando que o Cebolinha não ia entregar. E entregou. Infelizmente, sofreu uma contusão grave. Também, demorou, né? Exatamente. Eu acho que o Alcaraz vai entregar até muito mais rápido, né? Porque um jogador que tem um vigor físico. Agora, isso aí que você falou é uma grande verdade, viu? Ele tem um vigor físico, ele tem uma arrancada, ele tem um passe. Olha naquele segundo gol, acho que foi o segundo gol do Gabigol, tá, né? Contra o Atlético. Muito só nas finalizações, né? Não tá. É, só isso. Tá muita ansiedade. A gente vê que é afoito, é. Afoito, a palavra era essa que eu tava procurando. Ele então, ia bater o pênalti contra o Atlético Mineiro na última quarta-feira. O Davi tomou a bola dele, pediu lá a bola, bateu o pênalti, perdeu. E no rebote, a bola tava à feição dele, do Alcaraz, para fazer o gol. E ele chutou completamente torto, né? Talvez se ele tivesse batido o pênalti, teria saído o gol, porque ele bate bem pênalti, né? Já provou isso. Eu nem entendi porque que o Davi Luiz quis bater aquele pênalti. Davi Luiz sendo Davi Luiz. Aliás, né? Davi Luiz provavelmente não irá renovar com o Flamengo, né? O último ano dele de contrato, o último mês de contrato, eu acho que deve ir embora. Tem aí a notícia, amigo, que o Corinthians está interessado o nele. O Corinthians, né? Exatamente. Até porque ele não entregou, nunca entregou pro torcedor o que ele realmente foi um dia, né? O Corinthians está tentando fazer, Francisco, muito rápido, uma zaga com Davi Luiz e Sérgio Ramos. Eu quero saber quem é que vai marcar os atacantes. Eu quero saber quem é que vai pagar essa folha salarial aí no final do mês, meu. O Davi Luiz tem um dos maiores salários do Flamengo. Pra quem não sabe, ele ganha 1,5 milhão. 1,500 mil reais é o salário do Davi Luiz. Rapaz, é muita grana, né? E hoje é o quarto zagueiro, né? E é o quarto zagueiro do Flamengo. Pra encerrar. Em atividade. Pra encerrar. Menos, Roberto, um pouquinho. Não, que é isso. Não, Roberto é crítico. Não, mas é. Pra encerrar, vamos falar do jovem Everton Araújo, volante do Flamengo, que até aqui faz um final de temporada impactante, né? Entrou nos jogos decisivos e tá jogando muito bem, muita confiança, né? Tem contrato aí renovado com o Mengão. O Flamengo tratou, né? Tá tratando de renovar com ele logo, porque já tem sondagens aí do Velho Continente, sondagens da Europa, para levar o jogador, que tá despontando como uma joia rubro-negra. O contrato dele vai até o fim de 2026. O Flamengo quer estender esse contrato, vai dar um aumento salarial para ele. Está se reunindo aí com o staff do jogador para fechar, para amarrar esse negócio. Quer até 2029 um contrato com ele, né? Já para. Porque ele é muito novo, tem 21 anos, né? Então o Flamengo entende que ele é bom jogador, é muito promissor e está dando essa merecida, para mim, Lucas Braz, valorização salarial ao Everton Araújo. É muito merecido, Francinho, porque quando esses jogadores vêm da base, eles vêm com um salário baixíssimo, e quando vem uma proposta da Europa, independente de qual time,